peça pra voltar. Que eu volto, não me peça pra ficar. Que eu fico, vem você me machucar. Eu noto, e se você vacila, eu piro. Quando as nóias estão ficando tão constantes, que eu já tô pensando em sair. Cê já vê, a confusão tá tão gigante. Pra eu largar a melhor coisa que eu senti. Meu amor já não me faz mais de titânio. Nunca fez, eu só sabia perdoar. Mas a verdade é que eu ainda assim te amo. Só não sei se você vai me magoar. Não me peça pra voltar. Que eu volto, não me peça pra ficar. Que eu fico, vem você me machucar. Eu noto, e se você vacila, eu piro. Não me peça pra voltar. Que eu volto, não me peça pra ficar. Que eu fico, vem você me machucar. Eu noto, e se você vacila, eu piro. Eu queria começar tudo de novo. A gente aprendeu. Talvez assim já não chegasse nesse ponto. Não tem mais linha entre o meu e o seu. Não me peça pra voltar. Que eu volto, não.